Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os medicamentos fora de prazo devem ser entregues nas farmácias portuguesas para que sejam encaminhados para tratamento. É sobre este assunto que falamos hoje com José Carapeto, da ValorMed. As perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do Seixal Saudável. Os resíduos de medicamentos constituem um perigo para a saúde e para o ambiente. O que é a ValorMed e qual é o seu papel na gestão de resíduos de embalagens e medicamentos? A ValorMed é uma sociedade gestora de resíduos de embalagens, portanto, embalagens de medicamentos fora de uso. Portanto, somos não um operador de resíduos, mas uma entidade gestora desses resíduos, enfim, para simplificar, poderíamos, temos um estatuto e um tipo de intervenção idêntico ao da Sociedade Ponte Verde, mas que no nosso caso se aplica única e exclusivamente aos resíduos de embalagens com medicamentos, devido à especificidade desses resíduos em termos de saúde pública. Só aqui uma pequena nota, quando introduziu a sua observação dizendo que os resíduos de medicamentos constituem um perigo para a saúde e para o ambiente, enfim, não constituem propriamente um perigo para a saúde e para o ambiente. Devem ter, de facto, um tratamento adequado que evite algum risco possa ocorrer. Porquê criar um sistema para a recolha e o tratamento dos resíduos de medicamentos? Exatamente pela situação anteriormente referida, ou seja, o resíduo do medicamento, mesmo enquanto resíduo, tem especificidades próprias e, portanto, justifica-se a criação de um sistema de recolha e tratamento deste tipo de resíduos. Poucos países da Europa têm um sistema de recolha e tratamento de resíduos, de medicamentos. Portugal, nesse aspecto, é pioneiro, criando uma entidade gestora só para este tipo de resíduos, porque efetivamente pretendemos que os resíduos de embalagens com medicamentos fora de uso possam ser colocados junto aos resíduos urbanos, junto do chamado lixo doméstico, e todas as nossas campanhas vão nesse sentido de separação deste tipo de resíduos para terem um adequado tratamento ambiental. Qual é o perigo destes resíduos para a saúde pública e para o ambiente? O perigo tem muito a ver com a mistura que o medicamento possa ser feito com o chamado lixo doméstico, que possa ser depositado em aterros comuns e, portanto, questões de contaminação. Por outro lado, também pretendemos com, digamos, a nossa intervenção para que as pessoas entreguem nas farmácias as embalagens e restos de medicamentos que eventualmente já não utilizem, portanto, que haja, digamos, não... que se elimine a utilização indevida e com automedicação de medicamentos que efetivamente devem ser tomados com aconselhamento, com prescrição médica ou com aconselhamento farmacêutico e não indo à farmácia doméstica buscar um medicamento que eventualmente esteja por lá e que tenha sido usado o ano passado por uma determinada patologia e que não se justifique, portanto, que a pessoa faça um determinado tipo de automedicação. O que deve fazer o cidadão e qual é o melhor destino a dar aos medicamentos fora de prazo ou que já não vão ser utilizados? É muito simples, é entregar essas embalagens, digamos, na sua farmácia. Portanto, nós temos neste momento no país 2.800 farmácias. Aí no Seixal, certamente todas as farmácias serão aderentes da ValorMed. Aliás, os farmacêuticos têm um papel muitíssimo importante neste sistema, aconselhando o cidadão. Nós temos, portanto, equipamentos nas farmácias, pequenos contentores, onde recolhemos estes resíduos, são objeto de triagem para poderem ser reciclados, tudo o que diz respeito a embalagens, portanto, são reencaminhados para reciclagem e, portanto, o cidadão deverá ter já um hábito, assim como coloca nos ecopontos, pele, vidro, os plásticos, deverá interiorizar o hábito de restos de embalagens com medicamentos ou mesmo embalagens vazias de medicamentos que tenha em casa, entregar na farmácia, que nós, de ValorMed, damos o destino adequado a esses resíduos. Gostaria só de completar que a ValorMed não é uma sociedade lucrativa, portanto é uma entidade gestora, cujo objetivo é essencialmente tratar os resíduos das embalagens dos medicamentos e, portanto, em termos de melhoria do ambiente e da saúde pública. A reciclagem de medicamentos fora de prazo permite evitar perigos para a saúde e também para o ambiente. É com esta mensagem que terminamos o programa de hoje. Na próxima semana falaremos sobre prevenção do VIH-Sida.